tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com nutrição. Semanalmente na Boa Nova. Voltámos a ano novo, 2012, e depois do Natal e do fim de ano, onde às vezes pecamos um pouco mais. Voltamos a este Tradição com Nutrição, com a nutricionista Rita Moraes, para também voltarmos àquilo que se diz à normalidade, ou seja, aquilo que devemos fazer ao longo do ano, comer acertadamente, um pouco de tudo, mas sempre com cuidado. É mesmo assim, um bom ano, antes de mais. Um bom ano, igualmente, para si e para todos os ouvintes, e eu vou sugerir começar 2012 em grande, o que é direito. Portanto, vamos começar com uma rubrica diferente, este mês de janeiro, onde, para todos os ouvintes da Rádio Boa Nova, iniciem este ano, como disse, em grande, da melhor maneira e consigam melhorar a sua saúde e a sua alimentação. E quem sabe perder alguns quilinhos que adquiriram exatamente no mês de dezembro, que acumularam. E sendo assim, irei dar algumas regras preciosas, bem como alimentos ou bebidas obrigatórios a incluir diariamente, porque não? E o objetivo passa por alterarem gradualmente os vossos hábitos e que naturalmente isto entre na vossa rotina de modo permanente. Em todas as refeições vão passar a mastigar devagar e calmamente todos os alimentos, e este é o primeiro passo para quem quer perder peso. Para reforçar esta regra, apresento a notícia publicada no Público, onde uma investigadora portuguesa, Júlia Galhardo, foi premiada por comprovar que comer devagar emagrece. A velocidade com que ingerimos os alimentos tem influência no peso corporal, e comer devagar tem resultados equiparáveis aos de uma cirurgia bariátrica, revela um estudo realizado pela investigadora portuguesa que ganhou um prémio internacional. Júlia Galhardo apontou que é do senso comum que comer devagar faz com que se fique saciado mais depressa e não se ganhe peso. Passo a citar. No fundo, há uma comunicação entre o aparelho digestivo e o cérebro, em que o aparelho digestivo diz: estamos com fome, venha daí a comida. Depois de estarmos a comer, ele diz: já chega, já estamos saciados, não é preciso vir mais comida, explicou a investigadora. Segundo Júlia Galhardo, nunca se deve perder menos 30 minutos a comer, tendo em conta que cada uma das refeições deve incluir uma sopa de legumes e um prato principal. O alimento que a seguir vou apresentar não deve ser mesmo rejeitado. Irão já perceber porquê. Estou a falar dos tão conhecidos brócolos. Pertencem à família das brassicáceas, à família das couve-flor, das couves e dos nabos. São uma importante fonte de vitamina C e vitamina A, tanto quanto a abóbora, de potássio, ferro e cálcio. Para além disto, contém um grupo de compostos com enxofre, onde vários testes clínicos mostraram que estes compostos podem ter um papel muito positivo no combate de certas formas de cancro. São realmente aquilo a que se chama alimento funcional, ou seja, fornecem energia para o corpo, mas também uma nutrição adequada. Além disto, produzem efeitos, outros efeitos que proporcionam benefícios à saúde, auxiliando na redução e prevenção de diversas doenças. Se os brócolos são esta fonte de nutrientes, temos que os preservar na confecção. Mas como? É fácil, basta tomar atenção ao que eu vou dizer já a seguir. Se os cozinharmos em grande quantidade de água, perde-se uma boa parte destes nutrientes. Muito tempo de cozedura leva à decomposição de algumas vitaminas, daí que neste caso é aconselhável usar pouca água e cozer pouco tempo. Coloque-os em água já a ferver e durante apenas 5 minutos. Ficam mais estaladiços e com uma cor mais bonita. Uma alternativa, ainda melhor, passa por cozer os brócolos a vapor. Essa investigadora fala num dos problemas que hoje nós temos no nosso dia-a-dia, que é não temos tempo para parar e não temos tempo para comer atempadamente, ou pelo menos com o tempo necessário. E isso é mau. As pessoas geralmente trocam o seu período de alimentação, que devia ser um período sossegado, porque não têm tempo, comem à pressa. Isso é prejudicial e isso não se reflete agora, reflete sempre muito mais tarde. Precisamente, as pessoas não têm tempo, algumas não fazem uma refeição sentada, ou comem uma sandes, ou uma baguete, ou vão... um galão ou qualquer coisa e só depois à noite é que fazem uma alimentação mais difícil. Depois à noite, quando chegam a casa, então aí vão petiscando o que aparece à frente, e depois, pronto, o jantar é realmente em quantidades muito grandes e depois as pessoas vão se deitar, já não vão gastar aquela energia excessiva que ingeriram. E comem realmente aquilo que apetecia que não apetecia. Vamos, durante este mês, então, dar destaque nesta rúbrica Nutrição, Tradição com a nutricionista Rita Moraes, de alguns assuntos e, enfim, também olharmos para aquilo que antigamente se fazia na cultura tradicional e que o povo antigo fazia e que hoje se volta, e onde estão os brócolos e outras coisinhas. É disso que durante este mês nós vamos fazer destaque, é? É isso mesmo. Vamos dar mais algumas regras e para as pessoas irem incluindo semana a semana para que isto fique de modo permanente. Vamos então voltar. Para já ficamos por aqui. Esta é uma rúbrica diária, uma rúbrica, aliás, semanal. É uma rúbrica que você pode tirar ou esclarecer, se tiver algumas dúvidas, através de carta, enviando para a rúbrica Tradição com Nutrição. A Nutrição com Tradição, eu digo sempre ao contrário. Pode enviar para a Rádio Boa Nova e nós, naturalmente, aqui lhe faremos chegar, enfim, à nutricionista Rita Moraes, essa carta para ela poder responder aqui no programa ou, enfim, por outro modo, se achar por conveniente. Ficamos por aqui, vamos voltar então para a próxima semana com outros assuntos, outras sugestões para comer bem. Até à próxima semana. Até à próxima semana. Tradição com Nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com Nutrição. Semanalmente na Boa Nova.